maior e mais moderna. Assim vai ser a futura Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, fruto da ligação ao Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, possibilitando a construção de um novo auditório com capacidade para 300 pessoas. Afinal, a Casa da Cultura Oliveirense não vai ser apenas remodelada. Por decisão municipal e garantido o apoio dos fundos comunitários no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, aquele espaço vai ser objeto de uma intervenção maior, com destaque para o novo e maior auditório. Uma solução só possível, com a ligação ao desativado Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e terrenos adjacentes, que também necessitavam de trabalho de recuperação, como explicou José Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara, na última reunião pública do Executivo. Temos a recuperação do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, aquela parte histórica, e que devemos manter a sua traça em relação, mas ao mesmo tempo, nos terrenos adjacentes, devemos lançar e devemos iniciar hoje, já temos alguns dois estudos para chegarmos a isto, e ontem esta foi a decisão da CCDR de nos deixar passar estas obras e de as juntarem. Como sabem, no PEDU, a Casa da Cultura, tínhamos um projeto para remodelar a Casa da Cultura e achámos que está na hora de fazermos um novo auditório que leve 300 pessoas em Oliveira do Hospital, porque é relativamente pequeno, mas mais do que a Casa da Cultura ser relativamente pequeno, é que não tem boca de palco. A cidade de Oliveira do Hospital, se quer estar na moda, se quer continuar a ter uma dinâmica económica elevada, tem que ter também que os filmes que se estreiam em Lisboa, se estreiam no Porto, têm que se estrear no mesmo dia em Oliveira do Hospital. Vamos partir para este projeto novo. Temos um pré-esboço desse edifício, da estrutura. A própria Casa da Cultura não será mexida em termos do exterior. Será onde hoje é o auditório, ficará uma sala de exposições, de recolha de pessoas quando saem do cinema, tem uma sala, e vamos remodelar a Casa da Cultura. Acho que a Casa da Cultura tem 25 anos, serviu os seus propósitos, mas hoje fomos capazes também, e o meu executivo foi capaz de ter uma nova visão. Temos que fazer história, porque quando aquela Casa de Cultura reunia todas as condições para o seu tempo, mas o tempo muda e os desafios do tempo são sempre diferentes. As obras de remodelação e ampliação da Casa da Cultura deverão arrancar no último trimestre deste ano. No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e da requalificação da zona histórica, Alexandrino deu conta da primeira reunião com arquitetos e engenheiros do concelho, que assistirão ao repto lançado de participação naquele que virá a ser o projeto final de intervenção naquele espaço. A primeira intenção é fazer com que pessoas de Oliveira do Hospital participem nos projetos que estão a ser desenvolvidos em Oliveira do Hospital, na área da reabilitação urbana, nesta zona histórica. Por isso é um processo da zona histórica, um processo mais lento. Vai começar hoje aqui com alguns grupos de trabalho, aqueles que se quiserem associar e aqueles que quiserem participar nisto, porque eu gostava que a zona histórica tivesse o cunho também de pessoas de Oliveira, do hospital e de uma visão. É a minha intenção também, daquilo que nós viermos a ser um concurso de ideias, ou dividir em dois ou três grupos com prémios, incentivando, acho que os nossos gabinetes, que podem não ter muita experiência de reabilitação histórica, a Câmara Municipal, depois de escolher o gabinete ou os gabinetes que se juntarão para fazer toda esta requalificação, podermos lhe dar a possibilidade de haver uma assessoria de um gabinete que tenha já feito trabalho numa zona histórica. É desafiar as pessoas da Oliveira do Hospital, também com uma intenção nítida, que é de meter dinheiro nestes nossos agentes, e depois, se calhar, haverá, mas nos órgãos próprios, a escolha do projeto. Isto é, haver três propostas de intervenção ali, na zona histórica, e depois de haver três intervenções, vamos ver como é que vamos, se vamos fazer uma votação online, se vai ser os órgãos políticos ou se vai ser só a Assembleia Municipal, envolver as pessoas também a participarem na decisão, e a decisão não de ser só uma visão política ou dos políticos de Oliveira do Hospital. As obras então previstas em Oliveira do Hospital no âmbito do PEDU, em particular a remodelação e ampliação da Casa da Cultura, com a construção de um auditório com capacidade para 300 pessoas e ainda a requalificação maior da zona histórica de Oliveira do Hospital.